Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Daquele show de Antônio, o Jovem Nerd. E eu estou com 3 hematomas do tamanho de uma laranja do paintball. Eu sou a senhora Jovem Nerd e eu já usei dentadura. A gente vai contar a história. Eu sou uma portuguesa. Já estou de saco cheio destes nerdcasts inúteis. Só me chamam para falar de inutilidade. Aqui é a Azaghal e eu faço o Denis Pimentinha aparecer um garoto ingênuo. Isso é verdade, isso é verdade. Então estamos aqui reunidos neste áudio mais ecoado, porque estamos em uma grande cama de casal. Todos nós reunidos. Dá uma reunidos. Pouca vergonha. Todos na cama da Azaghal. Carnaval ainda não acabou aqui. Estamos aqui depois de um bonito carnaval em família, que carnaval você sabe que é carnaval, é família, Natal Sim. É putaria. Hoje nós vamos falar das nossas estrepulias de infância, tempo antes da internet, antes de computadores, e-mails, MSNs, etc, MP3. Playstations, né, onde tínhamos máximo Nintendo. E tínhamos que assoprar as fitas e encaixá-las para a esquerda para funcionarem. Mas no meio tempo nós íamos para o play, para o clube, fazíamos besteira nas escolas. Coisas que ficaram na lembrança e vamos recordar hoje. Então vamos lá, nós vamos aproveitar a reunião da família para falar, para fazer mais um Nerdcast de nostalgia, já sugerido. Que é Nerdcast de brincadeiras de criança. Só me chamam para falar desses inutilidades. Não, outros assuntos mais interessantes, não chama a portuguesa. Aí eu vou falar de jogos de xadrez, chama aquela piranha lá. Ai, ela queria falar sobre a Segunda Guerra, sobre história, né, português? Não, mas só me chama as respostas. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos aos nossos e-mails. Eu estou pouco resfriado. Sim, antes aos recados. Quero dar um recado que no nosso site, na seção de downloads, que você pode acessar através da barra do rodapé, tem vários iconezinhos do site para você colocar no seu blog ou site. Ah, verdade. Se você ainda não notou, tem várias coisas lá interessantes para fazer download. Inclusive essa, se você quiser. Às vezes a gente recebe e-mail. Posso botar um link do Jovem Nerd no meu blog? Pode. Deve. E a gente até fornece a você vários formatos de banners. Se você quiser, você pega lá. Já tem instruções de como fazer e tal. Tudo preparado lá para você. Certo? Isso. Quero agradecer aos publicitários que estão entrando em contato. Ah, verdade, Jovem Nerd. Nós estamos organizando uma fila, vocês vão ser atendidos bem rápido. Podem vir todos. Para quem está aguardando ansiosamente as camisas Jovem Nerd, mantenham essa chama acesa porque está próximo. Sim, é verdade. A gente fala isso, vai, é todo Nerdcast, mas... Mas está acontecendo. É verdade. É, o último aviso que eu tenho que dar é que o Tucano ficou revoltadíssimo. Porque na história lá do duelo da cachaça, eu achei que não era importante e simplesmente li meio final em que ele vencia glorioso a competição de cachaça. Nossa. E ele ficou putaço e me escreveu um e-mail indignado, dizendo que eu sou pessoa vil e cruel. Então estou aqui dando todo o crédito a este cachaceiro. Ele realmente ganhou o duelo de cachaças por uma cachaça do que eu. É verdade, muito bom. E ele também quer agradecer ao fã stalker dele. Ah, é, ele tem um fã stalker. Ele tem um fã stalker que achou ele no Messenger, Pedro Polieto ou whatever da Silva, não faço ideia. Nunca nos procure no Messenger, que você não vai ser adicionado por nós. Esse cara já procurou. Ele já procurou a gente, assim. Ah, já? Já, foi sumariamente ignorado por nós dois. Isso. Exatamente. Mas você tem aí o Tucano, uma menor celebridade nesse universo de celebridades pequenas, que gostou de você. Curta esse momento. Ah, muito bom. Então, vamos ouvir o nosso primeiro e-mail de voz? O primeiro e único? Sim, de uma mulher, né, Jovem Nerd? Nós temos que fazer uma pesquisa novamente, porque nosso público feminino tem aumentado. É verdade, tem acontecido isso. Vamos fazer uma nova pesquisa. Olá, pessoal do Nerdcast. Aqui quem fala é a Fernanda, do Guarujá. Eu tenho 20 anos e eu sou fã de vocês. Eu não sou nerd, mas desde quando eu comecei a ouvir o primeiro Nerdcast sobre o Lost, eu adorei. E assim, eu tô mandando essa mensagem pra vocês pra poder dar os parabéns pelo último Nerdcast sobre as histórias de carnaval, que foi muito legal. Eu e meu irmão aqui, a gente deu muita risada, principalmente com a história do... Eu não lembro o nome do rapaz, mas que ele estava indo do Rio até Recife de ônibus, e a parte que ele fala que... Porque de ônibus eu não volto! Nossa, a gente riu muito aqui. Ah, várias histórias, aquelas de São Lourenço, dos carnavais de São Lourenço. A outra história também do rapaz que saiu correndo pelado com a camiseta querendo bater na mulher. Nossa, muito legal. Parabéns mesmo pelo Nerdcast. Continuem fazendo esse cada vez mais programas legais que a gente está sempre aqui escutando e sempre divulgando para os nossos amigos através da MSN, no trabalho, na escola, e fazendo com que vocês tenham cada vez mais fãs e que a gente possa estar cada vez mais escutando histórias legais. Enfim, é isso aí. Parabéns a todos vocês e eu sempre vou dormir escutando vocês, tá? Tchau, tchau. Muito bem. A Fernanda vai dormir ouvindo o Nerdcast, que é melhor que o Jô Soares, que está fraco. Está fraco, né? Muito bem, vamos ao nosso primeiro e-mail normal. Sim, sem textura. Gabriel Valente, de 19 anos, do Rio de Janeiro. Vocês conseguiram de novo. Parecia impossível, mas vocês conseguiram fazer um Nerdcast mais engraçado ainda do que normal. As histórias de carnaval merecem destaque em um top Nerdcast, junto com os episódios clássicos como Festa de Play, Natal, Reality Shows, Pérola de RPG, etc. Aliás, histórias do JP do Sr. K provavelmente devem estar em um futuro melhores momentos de 100 Nerdcasts. Cara, o JP me mandou uma foto que ele foi numa convenção na Megacon, e ele apertando a mão do Luferrino, cara. Puta merda, muito bom, cara. Parabéns pro JP. E ele continua aqui. Na história do JP, chorei na parte do "você quer bater nela de vassoura". Muito bom. Enquanto o Sr. K, autor da antológica piada da bolinha com textura, também divertiu bastante com a sua história da viagem a Recife em companhia do carismático Sr. Francisco e a Gorda. O conto Tucano sendo abduzido também não fica atrás e não duvido nada que seja verdade. Provavelmente o alvo inicial dos ETs era o Azaghal e eles acabaram se confundindo na hora de executar o plano. Reinaldo Andrade, 17 anos, Praia Grande, São Paulo. Já mandei alguns e-mails, mas este é especial. Este e-mail é uma simples forma de agradecer as muitas horas de alegria e diversão que o Nerdcast já me proporcionou. Deixo aqui meus parabéns e também um pedido de mais Nerdcast de nostalgia e, pelo amor de Deus, mais aparições do Sr. K. Agora é o Sr. K no primeiro Nerdcast. Eu lembro que um cara escreveu que a participação dele foi pífia. Eu lembro. Então engula suas palavras, né, exatamente, cara? Exatamente, tá aí famosão agora. Morri de rir com as histórias deles e seus carnavais malucos do amigo A Gorda. Espere o Nerdcast de Nelson Rodrigues, cara. Putz. E da festinha da Luz Vermelha. Aliás, Azaghal andou desconfiado de que esse amigo A Gorda é o advogado dele, não é, Azaghal? É, mas não, na verdade, eu acho que eu tenho certeza que A Gorda é meu advogado. Dá medo. Muito boa essa história. Tem que confirmar com o Sr. K essa história. Só tenho a deixar elogios para o site. PS, pós-scriptum. E em resposta ao desafio do mestre Azaghal feito pelo Jovem Nerd, já apresentei o Nerdcast a 11 amigos. Olha aí, parabéns, recorde. Parabéns, sim. Todos adoraram e estão apresentando a mais amigos. Avante a conquista do universo. Quando será que o Jovem Nerd vai para a TV? Quando você menos esperava. Marco Ramone, 18 anos, Pouso Alegre, Minas Gerais. Bem, venham até aqui para pedir a ajuda de vocês. Eu criei duas comunidades, uma em homenagem à portuguesa e outra em homenagem ao grande Azaghal. Vocês falam... Puta, esse cara é um saco, cara. Ele é o rei do Orkut, esse cara. Por quê? Eu tô achando que ele é o maluquinho do Orkut que tava lá no Taekwondo de São Paulo, cara. Ah, será? Porque todo dia pipoca uma parada do Orkut deste cara, é Marcos Ramone. Todo dia ele manda um recado comunitário, ele cria uma... Ele deve ter 300 comunidades. Bom, então ele tá aqui pedindo, ele criou uma comunidade chamada Amamos a Portuguesa, procure aí, e outra chamada Azaghal o Anão. Então divirtam-se aí na comunidade do Marcos Ramone, o maluquinho do Orkut. Mas eu vou dar um conselho pro Marcos Ramone, que ninguém nos ouça, só pra ele. É. Pegue o texto que você escreveu e coloque no Word. E aperte corretor ortográfico e faça isso agora, cara. Não perca mais tempo. Muito bom. Bem, o Nerdcast tá aí. Vocês vão achar que não é engraçado, porque acabou de vir um mega Nerdcast. É verdade, carnaval. É verdade. E esse aqui, Nerdcast, que a gente fez meio que na ressaca. É verdade, é verdade. Mas foi feito com muito carisma e muito carinho e... E whatever. Bem, vamos voltando. Ei, exploramos e-mails. Ah, é, os e-mails. E hoje eu vou contar vários casos, porque eu estou de ciúmes. Eles todos falam bem do senhor Caio do JP e não falam mais de mim. Olha a rejeição. Ficou cheio de ciúmes. Fiquei tão mal que tive que massacrar o Jovem Nerd, assim, o Jovem Nerd no paintball. Ai, mas que absurdo. Mas antes do paintball, tu pulaste na cama elástica. Ah, é. E se filmou ao mesmo tempo. Por que vocês têm que fazer isso? Cara, porque eu falei que ele tinha que botar isso no site e ele não quer. Olha, ele tem filmado ele pulando na cama elástica. Façam isso, por favor. Não. É muito legal, cara, a filmagem. O Jovem Nerd pulando na cama elástica. E o Azaghal jogando boliche numa animação só. É inacreditável. Que ótimo. Eu fui flanqueado por Azaghal. Do box ficou no Suppressing Fire. Cara. E eu fui pra um lugar péssimo, Azaghal me flanqueou, me fuzilou. O Jovem Nerd que eu sentado com a mão na cabeça falando para. Cara, não dá pra jogar contra o Azaghal, cara. Ele joga 500 balas por segundo. É. Eu gastei... A senhora Jovem Nerd gastou 40 balas. Eu gastei, sei lá, 200. A Azaghal gastou quase 500 balas. Eu desisti no meio do jogo, me rendi. Quando a primeira bala passou pelo colete e acertou o meu peito, acabou a brincadeira. Acabou. Cara, eu tomei muito também, a portuguesa também, cara. Olha, estou pra com dois roxões. Tu tomou muito? Mas eu tomei no rabo. Com dois roxos no rabo. Pior que tá mesmo. Esse carnaval eu tomei dois roxos. Cara, eu tomei um aqui na coxa que tá doendo muito. Não, presta atenção aqui, olha só. Ainda não conseguimos ir pra sombra, né? Tá bom. O Azaghal na escola. E lá vem. Uma vez tinha uma menina muito peituda no corredor. E ele ficou hipnotizado. Foi lá e apertou os melões da menina. Que isso? Que isso? Aí a menina gritou, que isso? Ele, foi ele. E apontou pro Mongol que estava lá. Gente do céu. E o Mongol levou um tapa na cara. Ai, que absurdo. Não, olha, cara, só. Que poder de... Eu tava de braços cruzados no quadro negro. As pessoas estavam saindo da sala de aula. É. E ela passou muito próximo, cara. Então, eu tava com o braço cruzado, eu só afastei a mão do corpo e atochou, sabe? Só que o mongol da sala... Toda sala tem um mongol, né? É, claro. Que nem no diálogo, tem o mongol da vila, né? O mongol tava muito perto. E aí, quando ela virou, olhou pra minha cara, putaça, falou... Que isso? Eu falei, foi o mongol. Mas que absurdo. Que boa, boa. E o mongol apanhou no teu lugar. Agora quem vai dar na tua cara sou eu. Não, e tinha também a fila do lanche, né? É. Que era a hora da famosa sarrada. Gente, brincadeira! Que a gente não tinha dinheiro, mas ia pra fila da caixa. Cara, eu ficava lá se... esfregando nas meninas. Meu Deus, cara, na fila da cantina? É porque era um tumulto, cara, todo mundo, me vê aí, meu folheado. Cara, que não era fila, calça, né? Calça Adidas, aquela calça molinha, putz. Jovem Nerd, você nunca fez isso? Não. Fazia nele, né, cara? Tá bom. Gatomia. Cara, eu não sei o que é gatomia. Cara, não acredito. Gatomia. Agora é Zagal com a história de porque não ter infância. Porque ele só sarrava na hora do lanche. Que legal. Aí tem uma vez que a gente tava brincando na casa do amigo meu, quarto, aí, assim, todo, sempre tinha a galera que ia pro armário, a galera que ia pra debaixo da cama e tal, que eram os lugares mais procurados. Então tá lá o cara procurando, aquele silêncio, né, de tudo escuro, aquela adrenalina rolando. Cara, de repente, você ouve um estalo, cara. E logo depois você ouve o World Trade Center desabando, cara. Deus. Cara, mas é muito esporro, muito esporro. Mas foi o que deu? E aí, depois do desabamento, tem um segundo de silêncio. Até que você ouve a vítima enterrada, gritando socorro. E aí alguém, quando acende a luz, você vê, cara, todas as estantes do cara caíram com quadrinhos e revistas, cara, e bonecos e tal. Cara, mas caiu tudo. Roupa, caixa que tava... Eu não sei, cara, ninguém sabe como é que caiu. E o guri ficou lá super... Se alguém tava se apoiando na estante, não se acusou, cara, foi muito engraçado. Ah, meu filho, no escuro. Nessas horas não fui eu. Ah, não fui eu. Eu tinha uma variação dessas brincadeiras com meus irmãos, que era de ficar em cima da cama... Os três ficavam em cima da cama de solteiro de um de nós. É. E aí, o objetivo era ficar em cima da cama. É. Então ficavam os três se chutando, socando e empurrando pra derrubar os outros e só sobrar um. Caraca! Era muito bom, cara. Não podia encostar no chão. Se você estivesse caindo, você não podia encostar no chão. Você tinha que se segurar nos outros, ou na cama, ou na roupa de cama. Não podia. Cara, a gente se virava antigamente, né? Essa criançada aí hoje em dia. Uma vez eu fui numa festinha que estavam todos a pular na cama da guria e uma caiu pela janela. Meu Deus! Isso, caiu e morava no terceiro andar. Que isso, meu Deus, mano? Mas a vizinha de baixo tinha um varal pra fora e a garota ficou lá no varal. Que isso? E ela pulou pra dentro. Mas qual foi a brincadeira? Era a brincadeira de pular na cama. Meu Deus, a garota ficou fora da janela. Cara, que absurdo, cara. Ficou todo mundo com cara de fulana morreu. Foi olhar pra janela, a garota tava presa no varal de baixo. Aí ela subiu, ninguém contou pra nenhuma mãe. Ah, escondido. Eu tenho uma colega de trabalho. Eu tenho uma colega de trabalho que ela fez mais ou menos um negócio desse, porque ela tava pra ficar de recuperação, professora. Bababá, por favor, não me deixe de recuperação. Aí ela, então tudo bem. Então se você me deixar de recuperação, eu vou me jogar pela janela. E a professora, tá bom, valeu, um abraço, tá de recuperação, sabe? E ela simplesmente pegou se atirou pela janela na... Marquise que tinha embaixo, mas a professora não sabia disso. Teve um ataque no coração, foi gritando: meu Deus, e aí, paz na escola, etc. Reunião com os pais e tal. Acabou que ela não ficou de recuperação. Não ficou? Não. Agora eu ia pular todo ano pela janela. O colégio tinha um livro negro que era para os alunos do colégio. O doce era a pasta rosa. Ela vai contar a história da pasta rosa. Acho que os alunos não, que eles não queriam expulsar, mas eles queriam tentar disciplinar de alguma forma. Eles faziam no final do ano, chegavam e falavam: você vai assinar o livro do compromisso, se comprometendo a ser um aluno melhor ano que vem. Ah. E era um livro negro, sinistro, sabe? Deus! Eu assinei todo ano, cara. Todo ano. Na minha escola tinha a pasta rosa. Era lá que os professores, todas as aulas, anotavam as reclamações para no dia da reunião com os pais esculachar geral, porque ele podia esquecer. Essa escola era a escola de freiras, ultra rígida. Esta história da pasta rosa foi a gota d'água para ser expulsa da escola. Foi expulsa, vergonha para a família. Foi... que beleza, família. Mas eu já tinha feito coisas muito piores, aquela foi a gota d'água. Conta a história da pasta rosa. Eu tinha lá a pasta de reclamações E tinha crianças que só tinham elogios, né? Mas a minha... E era uma página só. A minha já tinha três páginas, frente e verso, só de reclamações. Faz bagunça, faz... faz arte. Lidera massas. Lidera massas. Ah, é? Liderava massas mesmo. E aí... Era o trio para a dura, que eram umas duas meninas, que eram terríveis demais. Estávamos lá com aquelas fichas todas negras, cheias de reclamações. E o dia seguinte ia haver uma reunião dos pais. Aí nós falamos, putz, estamos ferradas. Nossos pais vão acabar com o nosso fim de ano. Temos que fazer alguma coisa. E aí vamos roubar a pasta rosa. Arrancar as nossas fichas e deixar... Mas como a pasta rosa ficava trancada na gaveta do professor? Uhum. Todo professor que entrava na sala ia lá fazer as anotações. Ou eram elogios ou eram esculhambações. Uhum. E trancavam a porcaria da gaveta. Mas nosso querido professor de matemática deu um mole do caramba que começou a corrigir a lição de casa com a gaveta aberta. Ah, aí eu falei, a hora é agora. Uma está com dúvida, a outra distrai, a outra tem piripaque. E uma rouba a porcaria da pasta. Estava quase a bater o sinal. Geralmente o professor conferia se estava lá a porcaria da pasta. Mas né, fizemos uma confusão. Professor, não estou a entender nada. Tacaram um livro em cima da... Tacaram o livro em cima da mesa, a outra gritando já estava com dor de barriga, eu fui lá, arranquei a pasta da gaveta. Olha, foi você. E taquei na mochila. Na hora da confusão, o professor, calma, bateu o sinal, calma, não saiam. Fechou a gaveta sem conferir que a pasta estava lá dentro. E saiu eu com a pasta para casa. Cheguei em casa, estava lá várias fichas com elogios. Tinha uma menina que era... a esquisitinha da turma e a gente odiava ela. Eu falei, vamos arrancar a ficha da Sapa. Coitada, cara, Sapa. Vamos arrancar a ficha da Sapa e arrancar as nossas e depois botamos a culpa na Sapa. Aí, não sabíamos o que fazer, tiramos as nossas fichas e mais outras lá. Arrancamos a da Sapa e no dia seguinte tínhamos que voltar de volta. Olha, a porcaria da pasta embaixo da mesa trancada. Fantástico. Pois, eu cheguei atrasado naquele dia na sala porque eu tinha ido para a capela rezar um pouquinho. Olha só isso. Antes de fazer a merda, fui lá, me benzi com água benta. Aí falei, ai Jesus, me ajuda. Aí fui no banheiro, vomitei um pouquinho mais. E aí que eu pensei, não vou entrar na sala com esta pasta, mas nem por um... Pensei em esconder atrás da privada do banheiro. Você vê que a logística é, né, complexa. Era só jogar fora a pasta inteira. Não, mas aí a gente queria devolver a porcaria da pasta. Entendeu? Porque poderíamos ser expulsos. Ah, sim, porque ninguém ia notar que a sua ficha, que era mais negra, tinha sumido. Não, mas a gente arrancou outras boas. Arrancamos a da Sapa, que odiava a gente, e botaram a culpa na Sapa. E aí... Gente, que E aí, quando estava saindo do banheiro, eu falei, não, vão achar esta pasta aqui no banheiro. Resolvi esconder na própria capela. Ai. Escondi embaixo lá do altar do padre. Ai, e fui para a sala. Cheguei na sala, já estava a irmã lá. A primeiro tempo era de álgebra. Na aula de álgebra a gente tinha que levar a pasta com os transferidores, aquelas porcaria toda. Era a pastinha de álgebra. Quando eu entro na sala, estava todo mundo com uma cara de terror e a irmã lá, aquelas irmãs bravas, dentro da sala e perguntou, ô português, tu trouxe, estás com a pasta? Aí eu falei, mas ora pois, claro que estou com a pasta. Cara, minhas amigas olharam para mim com a cara de terror, de meu Deus, vamos ser expulsas agora. E aí eu tirei da mochila a pasta de hoje. Olha, sarcástico. Olha a sagacidade. Então olha aqui, primeira vez que me esqueço a pasta de hoje. A irmã me botou para fora da sala, mandou para E a irmã falou, ninguém sai dessa escola enquanto não aparecer esta porcaria desta pasta. As pessoas sabiam que era a gente, olhavam para a nossa cara e falavam, pô gente, sacanagem, devolve logo esta porcaria. Ai, gente. Mas aí nós nos revoltamos. Tudo o que acontece de ruim nesta escola, a culpa é minha e das meninas. Estou de saco cheio, eu me demito desta pasta. Me expulsa logo desta porcaria, tudo a culpa é minha, eu não aguento mais. E aí tinha pessoas que ficavam do nosso lado. Gente, claro que não foram elas. Outros que ficavam. As irmãs tinham certeza absoluta. Aí acabaram que acharam lá a pasta lá no, na capela. Ninguém soube quem foi. E até hoje a gente nega. Mas as irmãs não eram idiotas. Aí no final do ano chegaram. Tudo bem, mas a portuguesa não pode fazer o segundo grau nesta escola. Ai, que horror. Aí minha mãe, mas por quê? Ah, porque jogou o vôlei dentro da sala e quebrou a vidraça. Quebrou a santa que veio de Portugal. A da santa é ótima. Nós quebramos a porcaria sem querer da santa. A santa ficava em frente à escada que saía para o recreio. A gente descia aquela escada que nem umas loucas. Uma vez abracei a santa. Desci a escada, fui abraçando a santa se espete pão. Meu Deus. Aí eu fingi que vi um bebedor próximo, fingi que fui beber água. Tava, estou a beber água. Nada aconteceu. Minhas amigas estavam atrás, cada um correu para um lado, mas a irmã viu. Ah, meu Deus. E falou, vou contar para tua mãe, tu quebrou a santa. Irmã, pelo amor de Deus, não conte, por favor. E aí a irmã, vou contar que sua mãe vai ter que pagar. A irmã, eu pago a santa. Ela, como tu vai pagar a santa? Tu tens dinheiro para pagar a santa? Eu falei, pois eu tenho certeza que amanhã eu consigo esta porcaria de dinheiro para pagar esta santa. A irmã deu a oportunidade. Eu e minhas amigas éramos queridas na escola e fizemos uma vaquinha dos 1000 alunos, todo mundo deu um pouquinho e pagamos a santa. Sério? Íamos de sala em sala pedindo ajuda. Meu gente, Deus, por favor, vamos morrer, vocês gostam da gente? Olha, tinha gente que não tinha dinheirinho, crianças falavam, ah, mas não trouxe dinheirinho. Eu, não tem importância, o fandango serve. Caraca, a portuguesa tá ótima pra ser política, cara. Brincadeira de criança. Seu fandango entrou na... na brincadeira de criança. Nós conseguimos arrecadar o dinheiro da santa, pagamos a porcaria que custava R$800, sei lá. Tem uma brincadeira que eu fazia no colégio? Ah. Eu cortava o fio dos alto-falantes. Aí a aula não terminava nunca, sabe? Idiota! Não, que era engraçado ver a cara do professor olhando pro relógio e não entendendo nada. Ai, ai, eu ia te dar minha cara. Peraí, eu quero ir embora. Porque cortava o colégio inteiro, não era só. Gente. Metia com o alicate. Ah, gente, eu queria ter aprontado na escola. Sabe o que eu fiz uma vez? Eu botei palito dentro da fechadura. Que eles trancavam a porta da sala quando acabava a aula. Aí no dia seguinte eu tinha posto enchi de palito, cara. Aí o professor não conseguia abrir a porta. Aí, ó, então não vai ter aula, vou pra casa. Porque chamaram um chaveiro e conseguiram abrir 3 horas depois. Pô, e aí, ficou sem aula 3 horas? Acho que eu fui no ping-pong. Roubei todas as provas de recuperação. Que grande bosta isso. Gente, que isso? Isso é radical. Não, primeiro a gente levou, olha que ridículo, a gente levou a máquina fotográfica e bateu foto das provas. Ah, gente, não, pra que isso? Só que não sai, sabe? Fica fora de foto. Claro que não, aí a gente, meu Deus, isso não vai funcionar. Aí a gente, olha o trabalho. Mas onde estava essa porcaria? Na sala da diretora. E vocês entravam lá como quem não queria nada. A gente era do Grêmio do colégio. Ah, olha só, cara. Eu lembro disso. Tem umas histórias do Grêmio, cara. A gente era do Grêmio do colégio, então a gente tinha acesso à sala diretora porque tinha uma caixa com as nossas coisas, carimbo do Grêmio, essas coisas. E aí um dia a gente entrou, tava estudando uma prova de física, e aí eu vi uma pastinha amarela, e quando eu abri, estavam todas as provas de recuperação da pastinha, cara. Não acredito. Meu Deus, eu não acredito. Um amigo meu ficava, ai, eu vou comer não sei quem, eu vou comer todo mundo. Os garotos de recuperação, né? Uhum. Cara, aí a gente bateu as fotos, só que não... A gente... ficou com medo de não sair, sabe? Uhum. E aí a gente saiu do colégio, saiu correndo, desesperados com a pasta na mochila, foi na papelaria bater xerox nas provas. Uhum. Gente! Depois voltou pro colégio. Caraca. E guardou as provas. Meu Deus! Só que, cara, nesse processo as provas amassaram, sabe? Claro. E aí começou o burburinho que tinham roubado as provas. Ninguém sabia quem tinha sido. Uhum. E eu tinha aula particular com uma professora do colégio nessa época. Uhum. E aí ela um dia dando aula pra mim falou assim, você sabia que roubaram as provas? Ela tinha certeza que era eu, sabe? Eu, não, você tá brincando. Pessoal, não tem mais o que aprontar, não. E aí alguns professores não levaram fé. Aí a gente, cara, pagou o professor particular pra fazer a prova. O professor particular queria ensinar a gente. Não, não, você não tá entendendo. O professor falou que a prova é isso aqui. É só você resolver essas questões, a gente estuda por elas e tá ok, sabe? Meu Deus, cara. E aí alguns professores não mudaram as provas. Uhum. Teve um de física... Pra saber quem ia tirar 10 do nada, né? É. Teve um de física... A de história não mudou, todo mundo gabaritou a prova, não tava nem aí, cara. Uhum. Mas teve um de física que ele ficou cismado. E toda a prova dele vinha com um poema. E no dia dessa prova, como ele fez outra prova... Ele tirou o poema. Aí ele chegou na sala, entregou as provas, cara. O nego gelou, né? O nego tinha decorado a porra da prova. Uhum. E aí ele vira pra sala e fala assim: estão percebendo alguma diferença? Sabe? Todo sarcástico. Uhum. Um amigo nosso que não tinha nada a ver com a história vira e fala: tá faltando poema. Um amigo nosso que a gente tinha passado a cola foi pego na prova de matemática. Como o cara não conseguiu decorar as duas provas, ele levou uma cola. Uhum. Aí, cara, o professor pegou. Quando o professor fez... Cara, você via a cara de felicidade. Peguei, sabe? Peguei! E a gente olhando pro cara, tu vai assumir sozinho, tu vai assumir sozinho. O cara assumiu sozinho, foi expulso. Sério? Caraca, pô, olha que herói, cara. Herói. É um idiota, na verdade, né? Bom, em escola uma coisa muito comum de acontecer é suas coisas sumirem, né? Você vai beber água, aí quando você volta, cadê meu estojo? Aí de repente vem aquela voz, né? Em algum lugar desta sala. Aí você, puta, aí não dá, você tem que entrar, né? Tá quente, tá frio, todo mundo te sacaneando até você achar. Era um CDFzinho, aí nós entramos na sala e o CDF, tu fizeste o dever de casa, este vale ponto. Aí eu não fiz teu putinho, me dá a tua apostila. Ele, não vou dar não, a professora pode vir, vai pegar. O menino era apavorado. Não vou dar, a professora vai ver que estão as mesmas respostas. Que vai dar a mesma, eu vou trocar só os... Só quero só algumas palavrinhas, a professora não vai nem desconfiar. E no medo que a professora já estava dentro da sala, ele, não, mas ela vai ver nada. Puxei a apostila, copiei tudo. Aí o garoto ficava, devolve. Calma, estou a copiar. Devolve. Ela está chegando na minha carteira. Se tu reclamar, vou tacar a tua apostila lá fora. E o menino continuou a reclamar, eu acabei de copiar. Estava tão nervosa que a professora chegou na mesa dele, eu tô aqui pra estila do guri. Cara, a botulina era muito mágica. Aí a professora, cadê a apostila pro menino? Aí ele, esqueci em casa. Ai, eu fiquei com pena. Aí eu falei, esqueceu nada, deste imbecil. Foi abrir a mochila caiu ali embaixo. Estou, meu cara. A professora, como que é a apostila do guri? Foi cair da mochila até pela janela. Meu Deus. Eu apostei um bicho dentro da mochila. Ele gritou, jogou a mochila pro lado. A mochila legal, está lá embaixo. Ah, você é tão boazinha. Aí a professora viu que eu tinha copiado, mandou lá buscar. Tava chovendo, voltei com a apostila ensopada. Eu estou aqui. Gente, caralho. É um garoto que a gente odiava, Guatemala. Ele era muito escrotinho, se achava o máximo. Ah. Era um idiota. E um dia ele tava jogando vôlei, e aí ele deu lá, 3 cortadas no nosso time e ficava achando que era o Tandy, sabe? E, não sei o que lá, sem noção de nada, cara. Aí o amigo meu, Buda. Buda! Buda! Porra. A gente. Esse cara da não perde por esperar. Cara, tocou o recreio e a gente subiu pra sala. Uhum. Colamos o material dele todo na mesa com o Super Bond. Caraca! Colamos a posição que estava. A gente pegava a caneta, passava o Super Bond e colocava no mesmo lugar. Desde peixe, não sei o que. Mas por que vocês levavam o Super Bond? Não, porque a gente queria sacanear esse cara. Colou o zíper da mochila pra ele não abrir a mochila. Ah, que ótimo. Colou a borracha dele no teto da sala. Meu Deus! Tu não tinha aquela brincadeira? Tem uma borracha no teto? É. Sabe? Eu lembro dessa. E aí, cara, quando volta a aula, a gente já tava rindo de antecipação pelo que ia acontecer, sabe? Uhum. E aí ele senta na carteira, a professora manda abrir o caderno. E aí, cara, ele vai pegar a caneta. Uhum. Ele pega e, sabe, a caneta escorrega, não vem. É. E aí ele continua a puxar e a caneta prega foda, sabe, chupada na mesa. Cara, a gente tava chorando de rir já. Ele olha pra trás e fala, o velho truque da Super Bond. Velho truque. Cara, que horror. Aí, cara, daqui a pouco a gente começa a passar o bilhetinho, né? Tem uma borracha colada no pé. Realmente, dessa vez, tinha uma borracha. Tinha uma borracha, cara. A gente colou uma borracha do cara no pé da sala. Na sala de vocês tinha ventilador? Puta merda, cara. Giz no ventilador. Giz pilou amarrado na hélice. Já fez isso? Não. Giz no ventilador, amarra o pilô na hélice por cima e relaxa. Quando tá quente, o professor liga o ventilador aí. Cara, é tinta pra toda a sala. Pontos de tinta pra sala inteira. Gente! Caraca, cara, todos os brincadeiros que eu conheço, você conhece uma mais agressiva. Cara, marginais, né, cara? Não, tipo, eu lembro... marginal. Nas aulas de história, a gente tinha que fazer uns teatrinhos. Aí teve um grupo que fez sobre alquimia. Aham. Uhum. Então, os caras, pra representar o processo de transformação, pegaram um copo de geleia de mocotó, encheram de pólvora até a metade. A professora de história, que era uma machona foda, eu lembro tava dessa. Parada olhando pra aquela merda, sabe? Uhum. E a turma inteira deu aquela recuada, sabe? Uma carteira pra trás. Uhum. Aí o cara risca o fósforo. Ah, não acredito. E joga no copo de como pólvora, assim, cara. A sorte é que como a pólvora não tava contida, porque o copo tava aberto, ela não explodiu. Mas, cara, ela fez um lança de fogo até o teto, sabe? Gente. E subiu uma fumaça negra inacreditável. Ficou, cara, Mordor, a sala, sabe? No tempo. A professora deixou. E a professora, aí no final o copo, pá, estourou ainda. Caraca! Isso é perigoso, não foi vindo pra tu poder. Não, cara, foi sorte, ninguém se machucou. E aí alguém ainda fala, tossindo, liga o ventilador. O ventilador tava em cima da professora, cara. Então desceu um redemoinho negro. A gente desaparafusou a cadeira da professora toda e deixou em pé no lugar. Gente, que maldade. E aí a professora sentou e pá! Cara, não sei como vocês não tinham medo, cara. Ah, que droga. Minha vida eu na escola foi muito medo sem graça. Escola. Eu nunca tive medo. Ah, tinha medo de tudo. Engraçado. Aí uma vez eu, uma menina que estudava na minha sala, era nessa época, eu era da sala do Zagal. E aí nós resolvemos matar a aula. Ah, não vamos porcaria nenhuma. Vamos pra praia. E aí passamos em frente à escola, que era em frente à praia, e seguimos para o arpoador. Lá pra prainha dos cachorrinhos, lá pra praia de diabo. Aí montamos a canga. Na hora que estamos sentando, os surfistas. Vocês estudam em escola de freira? Que ele viu a gente chegar de uniforme. Uhum. Aí a gente estudamos. Aí ele está vindo uma freira de casa. Bela observação. Aí a freira estava chegando e começou a cantar tudo. Desesperada. Aí pro surfista, nos esconde, pelo amor de Deus. Meu Deus. Aí tinha um banquinho, aqueles de pedra. Nos escondemos embaixo. Os surfistas sentaram em cima do banco e botaram as pranchas. sempre surfista. Bom dia. Aí os garotos, bom dia. Aí ela, por favor, dá para tirar a prancha de trás da frente das meninas? Elas têm que ir para a escola. Aí saímos lá com metade da calça, metade de biquíni. Vamos pôr a roupa. Meu Deus do céu. Que ótimo, né? Vamos matar a aula em frente ao colégio. Dois idiotas. E quando você é mais novo, que você mata a aula dentro do colégio? Ah, você se esconde no banheiro. Cara, eu aí você passa isso. 40 minutos de terror completo. Mas que horror! Fica tranquilo no banheiro. Qualquer um quinto você... Meu Deus, é o professor! Que idiota! É a maior estupidez do mundo, cara. Eu tentei fazer isso uma vez. Oh, grande rebeldia, né? Não, até uma vez tava tendo aquelas Olimpíadas do Veiga. Aí um amigo meu saiu do colégio e começou a ir pra pegar o ônibus pra ir pro Veiga. A gente matou a aula, que a gente não fazia esporte nenhum. Cara, éramos três. A gente tava passando em frente ao Barril 1800, era 8 horas da manhã, 7h30. E aí tá vindo, a gente vê na esquina a diretora do colégio atravessando a rua. Putz. E ela ia virar a esquina e dar de cara com a gente, sabe? Uhum. Aí, cara, a gente se desesperou. O que tava de bicicleta foi pro meio da rua, sabe? Se enfiou no meio dos carros. Eu pulei embaixo das cadeiras do Barril 1800, sabe? E o terceiro que tava no meio, cara, ele carou, ele continuou reto, sabe? Uhum. Aí ele encontrou com ela lá. Bom dia, tá indo pro Veiga, né? Aí ele tô. E o Dave ali embaixo das cadeiras? Caraca, difícil de não notar, né? Só que ela não tinha mexido a cabeça, cara. A mulher tinha 360 graus de visão. Caraca, lógico, esses diretores, né, cara? A gente tinha missa na escola. E um dia antes, a gente podia conversar com o padre. Durante a aula, era uma beleza. Você matava a aula pra confessar. Ah, que ótimo. Todo mundo ia se confessar. Aí uma vez eu tinha uma aula que eu não tinha feito dever e este deveria valer nota. Aí eu falei, caramba, tem que confessar, mas tem que demorar a confissão. Tem que demorar a confissão pra eu perder a hora da professora mandar entregar o dever. Uhum. Aí fui lá pra baixo e falei, meu Deus, o que eu vou falar que eu pequei pra demorar tanto? Que padre? Caramba, quando eu chego pra confessar, o padre era cego. Ai, meu Deus, Deus é pai! Afinei a voz e saí contando um monte de asneira e perdi a aula. O padre, coitado, no final falou... Eu no final falou, ah, minha querida, eu sou cego, mas não sou burro. Ai, ai. O meu máximo da rebeldia na escola, olha essa, cara. Não tem graça a história, mas é pra provar como o universo comigo é rápido. Eu me elegi vice-presidente de classe. Olha. Simplesmente com o propósito de, sabe, sede de poder. Eu achei interessante a ideia. Os políticos de classe não fazem nada. Pois é, não. O representante da turma sem voz ativa. É, e só dá trabalho. Você tem que ir na diretoria buscar isso aqui, não sabe. Tem que nem reunião de paz pra não fazer nada. Aí, beleza. Entrei na chapa lá do hippie da galera, que era famosão na escola. Ganhei, beleza. Ok, primeiro dia como vice-presidente de classe. Os caras chegam, o presidente chega, vamos reunir a classe para fazer, sei lá, whatever, no recreio, né? E a galera, se reúne aí, meu filho, não quero saber disso. Todo mundo zoando a gente de ser ou certinho ou não sei o quê. Acabei que tiro saiu pela culatra, não estou popular. Estou pelo contrário, impopular pela parada. Na escola, no pátio, tinha uma pedra de granito anexa que você podia subir até um certo ponto, tinha uma faixa desenhada, senão você subia demais, morria e os pais processavam o colégio. Aí eu queria subir na pedra e ele falou assim, não pode, agora você é representante de classe, não pode fazer isso, é mau exemplo. Ele, então beleza, me demito. 30 minutos como vice-presidente, me demiti, subi na pedra, tomei uma chamada. Porque tu passou da linha? Passei, claro. Aí, beleza. É, tomei um esporro lá na frente de todo mundo, mas foi só isso. Aí, quando a professora foi embora, olha só, o mundo da política é horrível. Eu cheguei, tá bom, Dona Elefanta. Eu devia ter 11 anos, sabe? Pra mim, Dona Elefanta era o máximo do xingamento. Aí, cara, o que aconteceu? Eu fui delatado por um dos caras que estava contra mim na outra chapa. Caraca! Fui delatado, cara. Veio, me pegou, sala diretor, suspenso. Única vez que eu fui suspenso na vida, cara. Deus, universo bateu. Cara, o mundo. Aí, ô, política não é comigo, cara. Não dá certo. Falando de política, eu, né, fui do Grêmio do Colégio por 2 anos consecutivos. Aham. Uhum. Que ótimo. Ah, isso é ótimo. E aí, cara, a gente... No primeiro ano, nossa chapa era o número Mi. M-I só. E tinha um personagem lá de bigodinho, bonequinho, de palitinho. Uhum. E a gente só fez... A gente fez a campanha maciça no colégio, sabe? Colocou cartaz em tudo que era lugar, cara. Você só via Mi no colégio, sabe? Uhum. Aí teve um debate, a gente esculachou os caras da outra chapa e ganhamos. Uhum. E aí, cara, foi um ano... que eu mais ganhei dinheiro na minha adolescência, cara. Que absurdo! A gente começava, pô, a gente tem que... Porque a gente ficava, pô, Santo Agostinho tem conta num banco pro Grêmio. Oh. O colégio dá uma verba pra não sei o que lá. E o colégio São Paulo era só uma peroba que ele te dava, sabe? Uhum. E aí, a gente, pô, a gente tem que fazer esse Grêmio dar dinheiro, né? Vamos bolar um jeito. A gente bolou um jeito. A gente fazia as carteirinhas da UBS, uhum, e da Uni, e elas custavam R$15 na época, uhum, pra você fazer. Sim. A gente cobrava 18, uhum, e pelo trabalho de ir lá fazer e tal. Claro, tudo bem. E aí, cara, ganhamos lá uns R$300, sabe? Uhum. De carteirinha. Não, ganhamos muito mais, na verdade. E como a gente ia toda semana na UBS fazer carteirinha, os caras nem conferiam mais se era aluno ou não era, sabe? Uhum. Então eu tinha 4 carteirinhas de estudante, sabe? Uma era Victor Kruger, sabe? Com foto do Victor Kruger. Minha foto, sabe? Ah, foto. 40 anos, sei lá. A gente fez várias coisas, fez festa junina e tal, fez vários eventos. A gente sempre ganhava uma comissão, né? Em cima, a gente ganhava ingresso, a gente vendia. E nós fizemos a festa no Max Sims, uma das maiores festas do nosso colégio. Max Sims é uma mega boate no Rio Sul. Da... Aqui e foi presa por pedofilia há pouco tempo. Sério? Que horror! Deus, que horror! Mas e aí? E aí a gente fez a festa, eram 600 convites. Ok. E era caro o aluguel do Max Sims. Mas foi bancado pelo Grêmio lá, pelo colégio? Por nós. Por vocês. Se desse... Se tivesse que pagar, era nosso bolso. Aham. Uhum. E aí, cara, a gente não sei como, que a gente nem se deu o trabalho de fazer uma divulgação, mas a festa foi um sucesso inacreditável. No dia da festa, eu tinha, sei lá, 30 convites no meu bolso, e eles custavam, na época, R$6 o convite. Eu vendi convite a 50 na porta da festa. Meu Deus! Eu leiloei, cara, a gente lotou o Maxims, lotou, esgotou. Uhum. E a gente lotou o fã-clube, que era abaixo no, era. No mesmo shopping. A gente lotou as duas boates, tanta gente foi pra Rio Pleasure. Meu Deus do céu. Caralho, cara, aí a gente ficou muito... Tem um amigo meu que comprou um computador fodido. Meu Deus do céu. Olha, mandou. Eu pagava a churrascaria pra todo mundo, tirava um bolo de dinheiro escrito GESP. Pois está na hora de tirar dinheiro destes nerds. Estão escutando. Inventa alguma coisa, meu filho. Uma carteirinha de idiota. Sou imbecil, transjuré. Que horror. Então, quando eu estudava, isto foi na tua sala aí, ô Azaghal. Estudava na sala deste puto. Pensei em deixar meus cabelos lourinhos. Ai, falei, ah, ia ser legal se eu deixasse os cabelos loiros. Loiros do sol. Eu e uma amiga minha. Ah, vamos botar o cabelo louro. Falei, é fácil. Os surfistas passam aquela porcaria de parafina na prancha, esbarram no cabelo e eles ficam lourinhos. Ah, então vamos fazer na minha casa. Fomos na Galeria River. Compramos um pedaço de parafina, derretemos aquela porcaria na panela. Ah, que ótimo. Fomos para o banheiro, começou a passar uma no cabelo da outra. A porcaria da parafina derretida. Puta aí, gente. Aquela merda endureceu. Nós ficamos duas negras malucas. Cabelo duro. Uma colmeia em cima da cabeça. A gente não conseguia desembaraçar o cabelo. Não conseguia nem fazer abaixar aquilo. A gente, ai Jesus, o que a gente faz agora? A gente lavava, fazia tudo. Falei, ai meu Deus, vão ter que botar o cabelo no fogo para derreter essa porcaria. Nós pegamos óleo Johnson. Pegamos óleo Johnson, tacamos no cabelo e fomos tentando esticar com a mão a porcaria, tentando tirar aquela pasta do cabelo. Depois de muito sacrifício, depois de um dia inteiro no banheiro, nós conseguimos tirar mais ou menos do cabelo aquela porcaria. Não ficou louro porcaria nenhuma, tinha que ir pro sol. E aí, meu filho, o primeiro que entrou no banheiro foi uma vaca. O banheiro era um sabão. Era parafina pra tudo quanto é lado. Meu Deus. Dois idiotas. Bom, fora de escola, eu, como nerd, tentei. Eu juro que eu tentei ingressar no mundo social das pessoas, no play, que andavam de skate, que iam à praia e tal. Beleza, as pessoas andam de patins, aquele patins de roda que nem carro, né? Uma roda. Ai, eu outra. Adorava, eu andava todo dia. Beleza, o patins que eu comprei, não sei, ele devia ter uma trava, cara. Porque eu não conseguia andar de patins, ele ia pro lado pro outro. Beleza, joga patins, skate, as pessoas andam de skate, ótimo, vou tentar. Cara, eu só conseguia ficar botando aquele negócio de um lado pro outro sem sair do lugar. Como é que vocês fazem? Ah, só dá impulso aí, dá impulso e faz. Aí eu dava impulso e aí um lado pro outro, um lado pro outro, ia parando, parou. Até que a minha última aventura com o skate, pô, ganho de Natal, skate, felizão, pô, agora eu vou andar de skate. Então, minha última aventura com o skate foi a galera do prédio, deixava o skate paradinho, corria e pum, pulava em cima do skate e saía andando. Eu, óbvio que eu fui tentar, pulei câmera lenta, né? Você imagina só. A perna vai pra frente, o skate decola e você no mesmo lugar em pleno ar, cara. E nunca mais skate. Prancha de bodyboard lá, que era bodyboard, também tentei, olha, eu tentei. Esse negócio de bodyboard, cara, eu lembro que foi uma febre na época. Foi. Ai, essa pergunta, tu ficou todo assado. E aí eu falei, tem que ter uma bodyboard, cara, tem que ter. Tem que ter. Aí eu falei, mãe, você tem que comprar a Match, que é o que todo mundo tem. Uhum. Match 77, sei lá qual era o nome. Uhum. Eu nunca ia à praia, sabe? Aí a minha mãe foi numa loja e tinha uma bodybug chamada Magic. Tinha uma bruxinha pegando onda. Ai, meus coitados. Excelente. Aí, Natal. Árvore, um presente gigante, eu, porra, a Maribug, vai ter que pariu! Cara, quando eu abro, bruxinha gigante olhando pra mim, surfando. Aí eu, beleza, fui lá, o Howley foi pra praia surfar, de Maribug. Excelente. Ninguém me avisou que você tem que usar Maribug de camisa. Entrei na árvore, tô lá. Vou até o fundo e vum, reto até a praia, né? Vou até o fundo, reto. Cara, quando eu saio da água... Queijo ralado. Eu tava empolado do pescoço até a cintura. Meu Deus. Tudo que tinha encostado naquela prancha maldita empolou, cara. Foi uma mágica. Ai, assado como um peru. Cara, assou tudo mesmo. Horrível. Ai, passei por isso também. Foi sem camisa, né? Por isso que não deu certo. É por isso que eu não vou à praia sem camisa. O Tucano fica me zoando, mas eu tenho traumas de infância. Quando é que você vai à praia, né? Lembra lembra, portuguesa, quando a gente tirava umas fotos, que na nossa época não tinha câmera digital, nem computador. Ah, eu me lembro. Aí a gente pegava a máquina e brincava de modelo. Ah, vamos tirar umas fotos de modelo. Aí passávamos batom vermelho. Botávamos roupinha. Prendíamos os cabelos amassarocados em cima. Uhum. Aqueles penteados ousados. Nossa. E aí, cara? Achávamos que estávamos vazias. Fazíamos caras e bocas. Botava a perna pra cima, era um festival. E aí a gente tirava foto. E uma vez eu fiz isso com uma amiga minha, a gente tava achando que tava arrasando, sabe? A gente, nossa, a gente podia ser modelo, cara. Cara, a gente tava realmente achando que a gente podia ser modelo, sabe? Cara, aí a gente teve que levar as fotos pra revelar. Quando eu fui buscar, cara, eu vi que os caras estavam com umas caras meio de riso, sabe? Umas caras meio assim, caraca, quando a gente abriu, cara, que nojo, cara. Meu nariz ficou 500 vezes maior. A minha amiga com a barriga saindo pra fora, sabe? Gente, era um nojo, cara. Aí a pele oleosa. A pele oleosa. O rosto brilhava. Cara, a gente rasgou as fotos. Eu rasgava todas. Jovem Nerd tem uma guardada, não acreditei. Eu tenho? Tenho, mas eu tô com um vestidinho branco. Caraca, cara. Caraca. Que horror, cara. Era dessa série? É. Adorava essa foto. Ai, cara, que mau gosto, né, cara? A gente se achava realmente, né? Ai, eu rasguei tudo quando vi também. Eu tirei com a Bianca, lembra da Bianca? Caraca, cara. Quando nós fomos revelar, era um chororô. Ai, meu Deus, que pariu. Cara, a gente realmente... Mas que merda. Realmente porque acha, ficava, né? Tirava muito perto, e aí ficava a cara toda desfocada, ficava alguma coisa maior, a pele oleosa, vestida. Bom, eu estudei numa escola bilíngue, certo? Eu era o único classe média lá, era eu mais outro, e tinha a galera, os amigos, né, com posses. Então, um desses amigos com posses, vamos para minha casa em Angra. Opa, muito bom! Vamos jogar RPG! Excelente! Então fomos lá nós, para a casa dele em Angra, jogar RPG. Então, quer dizer, obviamente a gente ia fazer todas as coisas, né, que se faz em Angra, pular no mar, etc. Mas de noite é RPG. Então, chegando na casa dele à noite, eu tive uma experiência que ainda bem que eu estava entre amigos nerds, senão eu ia ser zoado pro resto da vida. Quando eu vejo todo mundo correndo porque tinha um cais na casa dele, né? Então a casa ainda estava escura, porque a gente chegou de noite, não tinha ninguém na casa e tal. Então a galera, yeah! Aquela animação, chegando na casa em Angra, feriadão e tal. Todo mundo correndo pro cais, pra ver como é que era. E aí eu tô correndo atrás da galera, fiquei por último, né? Cheio de mala, minha condição física e tal. Cara, aí eu vejo, assim, uma quadra de concreto. Sabe essas quadras de concreto? Uma quadra de concreto e, assim, o deck lá na frente, o caizinho do cara. Eu vou correndo pela quadra de concreto. Quando eu piso na quadra de concreto, eu simplesmente afundo na piscina do cara com roupa, tênis, mala, relógio. Ai, não acredito, cara! Tudo, cara! Essa pastelão de trapalhões, cara! Você acredita já nisso, já chegou, cara? Com tudo! Mas chegou com a mala inteira na água, cara! Todas as roupas molhadas, cara! Ou seja, era a piscina iluminada pela luz da lua, era cinza. E eu, como não conhecia a casa, sei lá, cara, pra mim era uma quadra de concreto, cara. O mundo é muito esquisito, essa, né? Porque o mundo some, você morre, você passa pra outra dimensão, você não sabe o que tá acontecendo com você. Aí pronto, né? Foi o falatório do fim de semana, mas... Ele ficou de sunga o pijama inteiro. Pô, cara, não, minha roupa, o varal inteiro de minha roupa, né? O cara me presta a roupa aí, cara. Eu tive uma infância problemática, né? Azaghal. E eu tinha tendências piromaníacas. Atenção, a história a seguir foi feita por uma pessoa inconsequente e não deve ser repetida em casa. O site Jovem Nerd desaconselha qualquer ato ou qualquer brincadeira com fogo ou inflamáveis. Continue a diversão. Uma das brincadeiras que eu tinha com meus irmãos era sempre tacar fogo nas coisas. Que ótimo, brincadeira, né? Não, eu, saudade. Sei lá, enchia a pia de álcool e fazia um caminho de álcool pela mármore. Uhum. Aí tacava fogo no caminho e... Buf, sabe? Yes! E a gente fazia assim, ah, tinha cupim no móvel. Ó, oh, que ótimo, álcool, pá! A madeira nem pensar em... Cara, é que o álcool ele queima rápido. É, né? Eu sei, pois é. Falta de tapa, sabia? Não, teve uma vez, cara, que eu pensei que ia morrer. Porque eu falei, ah, esse fogo tá acabando. Vou jogar mais álcool. E aí joguei, cara, e o fogo, sabe, subiu até a boca da garrafa. Puta vida, cara. Eu vou morrer. Aí o fogo, assim, apagou antes de entrar na garrafa, na minha mão. Ah, você apagou porque você cortou o álcool sem saber, né? Foi? Que não apaga. É. Que horror. Não, teve uma vez que eu fiz uma experiência. A gente tinha uma mania de fazer experiências que era juntar vários produtos. Desodorante, perfume, creme de barbeada. Ah, é. Aí botava numa latinha e espirrava na cara do irmão. Pra... E aí uma vez eu falei, cara, eu não sei, eu queria ver o que acontecia se eu tacasse fogo no esparadrapo. Ah. Deus. E eu descobri que se você tacar fogo no esparadrapo e passar sua mão perto, ele gruda na sua mão em chamas. Ah, não acredito, cara. Ai, que horror. Mas a melhor história... Eu fiz aquele negócio de lançar chamas, sabe? Ah, lançar chamas todo mundo fez, é. Mas é, a minha maior história de piromania foi uma vez que meus irmãos fizeram um bolo de aniversário de almofadas. Pegamos todas as almofadas, 4 milhões de almofadas, fizemos um bolo gigante. A nossa idade era gigante, hoje devia ser patético. Uhum. A gente, sei lá, devia ter 1 metro de altura o bolo, sabe, de almofada. Uhum. E aí, íamos cantar parabéns, uhum. Botamos uma vela, que era uma folha de papel enroscada. Se é que der! Meu pai tava dormindo no outro quarto, minha mãe tinha ido no salão, alguma coisa assim. Aham. Uhum. Não, perceberam a facilidade em achar fósforos e isqueiro. É. Pois é. Ah, teu pai dormindo, isqueiro do lado. E aí, acende a vela e começa. Parabéns, cara. A vela lambeu em 1 segundo. E já agarrou na primeira almofada, cara. Então, cara, era Sauron, sabe qual é? Uma montanha pegando fogo na ponta. E a gente, meu Deus, aí eu... Desesperado, peguei a almofada e joguei dentro da gaveta. E fechei a gaveta. A gaveta era a gaveta de quadrinhos e ficava embaixo da televisão. Aí, cara, eu e meus irmãos íamos correndo no banheiro, enchíamos a boca d'água, voltávamos correndo pro quarto e abria a gaveta. Quando abria, o ar alimentava o fogo. E os três. Pá, foi pra gaveta. Lado do banheiro. Cara, fizemos umas 3 ou 4 vezes, aí meu pai acordou com cheiro de queimado. Meu Deus, e aí deu um esporro tipo porrada pra tudo que é lado, pegou a gaveta, botou debaixo da pia, sabe? Apagou o fogo. Meu Deus do céu, que ótimo. Pois teve uma vez que tava eu e a Agatha, fomos viajar com a nossa avó. Fomos pra, sei lá, Paquetá, que sei que porcaria era aquela. Era Paquetá. E aí de noite perguntamos, ó Bisa, o que que tu fazes com os dentes quando vai dormir? Aí ela, eu guardo, ela era gaúcha. Aí imita o sotaque de gaúcha. Ah, eu faço muitos sotaques na minha vida. Debaixo do travesseiro. Era debaixo do travesseiro. E aí ela falou uma vez só, quando ela foi deitar, a Agatha estava com um sorriso gigante. Cara, que nojo, né? Que nojo! Ela afinando o povo meus dentes. E eu também... E ela ficava... Aqueles dentes gigantes. E também brinquei de castanhola também. Isso eu me lembro das castanholas. Aí a minha avó, ai meu Deus, devolva os dentes da tua avó. Que absurdo. E uma vez que tinha viajado pra Teresópolis e eu sempre enjoava naquela porcaria daquela serra. Eu sempre enjoei em viagens, quando criança. A mãe da minha prima chegou e falou: ó, minha filha, não come muito macarrão, porque nós vamos viajar de volta pro Rio e tu vais passar mal. Eu, ai tia, mas macarrão está uma maravilha. E taca-lhe macarrão, e toma macarrão. Ela: portuguesa, devagar aí, come menos. Ai tia, mas que delícia, não vou passar mal porcaria nenhuma. E come macarrão. Acabou o almoço, entra todo mundo no carro para voltar para casa. Chega 5 minutos de estrada, tio Paulo... Estou a passar mal. Ele: ah, agora não posso parar o carro. Agora segura aí. Tio Paulo, acho que vou vomitar. Ai, meu Deus. Ele: não vai vomitar nada. Acabou de entrar no carro. Cala esta boca. Tio Paulo, não estou a me sentir bem. Pelo amor de Deus, para este carro. A minha tia falava: para este carro, a guria vai vomitar. Ele: vai vomitar nada, pega um saco aí, pega um saco aí que tem no porta-luvas. Me deu uma porcaria de um saco e eu estava atrás do meu tio. Quando eu vomitei, o saco não tinha fundo. Mas foi na cabeça, foi peruca de macarrão. Ele dirigindo: ai meu Deus. Aí a minha prima olhou para mim e falou: meu Deus, para de vomitar no meu pai! Eu virei pra ela! Eu vomitei nela! Ela, com nós de vomitar nela, começou a vomitar junto! De nós. Você falou essa história do gordinho do gordo, cara! A minha prima, a outra prima que estava lá no final, falou: ai, não encosta nenhum vômito, senão eu vomito! Aí minha prima olhou pra ela: cara, foi um horror! Eu no gordo! Cara, ficou no chão, tava o som da minha tia, ficou submerso no vômito! Ai, que maravilha! E era só macarrão! Cara, a gente soltou do carro atolado no vômito! Minha vômito até a canela! Cara, esse carro deu PT, né, cara? Meu Deus, cara, era um fedor inacreditável! Meu Deus, cara. Parou no posto, ficou lá horas levando, a gente imunda! Ai, que Deus! Nunca mais me alimentava de viajar!